Fátima é um dos tantos lugares onde a devoção mariana é especialmente ligada a uma visita providencial da Mãe de Jesus. Segundo a tradição, nos arredores desta cidade portuguesa, no ano de 1917, três crianças, Lúcia, Francisco e Jacinta, viveram a extraordinária experiência mística de um contato direto com Nossa Senhora. As aparições ocorreram num lugar chamado Cova da Iria, onde os três pastorzinhos costumavam levar as ovelhas de sua família para pastar. A primeira aparição foi no dia 13 de maio, repetindo-se nesse mesmo dia, nos seis meses seguintes. Nossa Senhora pediu-lhes principalmente que rezassem com ela o Santo Rosário pela conversão do mundo, pelo que ela é invocada como Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Dessa forma, a Mãe do Céu indicava um meio simples, mas capaz de nutrir e fortalecer a fé daqueles que meditam profundamente os mistérios da salvação nele contidos. E o mundo ia precisar dessa força, já que vivia em contexto de guerra mundial, que logo seria sucedida por outra ainda mais atroz. Dessa vez, porém, além da devastação de inúmeras cidades e vidas, o mundo se estarreceria com o horror da ideologia nazista que sistematicamente levou ao assassinato de milhões de judeus, ciganos, eslavos e africanos, e com o poder de destruição da bomba atômica que jogaria a humanidade até hoje no medo de uma guerra nuclear. Viria depois a chamada Guerra Fria entre as duas maiores potências militares do mundo, elevando a um perigoso nível a corrida armamentista. Esses e tantos outros conflitos deixaram na história recente da humanidade um rastro interminável de ódio, violência, medo, destruição e morte. Nesse sombrio cenário, quem não procuraria refúgio no colo seguro da mãe? Solícita, como nas bodas de Caná, é a Mãe Maria quem vem em socorro de seus filhos e filhas. Sua presença em Fátima atesta que algo muito importante estava e continua faltando na vida do mundo: o vinho novo da justiça, da paz, da solidariedade, da simplicidade, da alegria, do amor. Nossa Senhora nos convida a renovar a fé no reino do Pai, oculto aos grandes e poderosos, mas revelado aos simples. Por isso, ela se manifesta justamente àquelas pobres crianças. Em Fátima, portanto, Maria não se limitou a pedir apenas oração como remédio para os males da humanidade. Tampouco sua mensagem poderia ser presságio de iminentes catástrofes, nem de ameaças de castigo vindas de Deus, como se ele já há muito não tivesse enviado seu filho para salvar o mundo e não para condená-lo. A humilde serva, que profeticamente proclamou sobre as montanhas de Judá que o Senhor derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes, sacia de bens os famintos e despede os ricos sem nada, pede que nos empenhemos na construção de um mundo de paz, com relações justas entre pessoas, nações e continentes. Muitos ficam curiosos com os segredos de Fátima, que Nossa Senhora confiou a Lúcia, a única dos três que a ouvia. Esta os revelou em 1941. O primeiro versava sobre o terror do inferno, outro sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas o terceiro segredo foi revelado apenas ao Papa, para ser publicado somente após 1960. Tal sigilo gerou nas pessoas a expectativa de que se trataria de algo terrível que a humanidade não suportaria saber. Somente no ano 2000, o Papa João Paulo II revelou que o terceiro segredo de Fátima predizia simbolicamente um atentado ao sumo pontífice, tendo-se cumprido na pessoa dele quando foi baleado em 1981. Muito mais que isso, porém, em Fátima, Maria nos deixou uma mensagem de fé e esperança, um convite à conversão, a valorizar as coisas mais simples da vida, a não querer ser grande demais, porque Deus ama os pequeninos desta terra. Francisco Marto morreu em 1919, com 12 anos de idade, e sua irmã, Jacinta, no ano seguinte, com 9 anos. Eles foram beatificados pelo Papa João Paulo II em 13 de maio de 2000, com memória litúrgica no dia 20 de fevereiro. Já a vidente Lúcia, 4 anos após as aparições, entrou como estudante no convento das Irmãs de Santa Doroteia, onde fez os votos religiosos em 1925. Depois de 25 anos, tornou-se monja carmelita no convento de Coimbra. Ela faleceu em 2005, aos 97 anos. O processo de sua beatificação ainda está em andamento. A festa de Nossa Senhora de Fátima é celebrada no Dia das Aparições, 13 de maio. Ó Mãe de Jesus, Nossa Senhora de Fátima, que de modo tão amável te apresentaste aos 3 pastorinhos, visita também nosso país, nossa cidade, nossa casa. Sobretudo, querida Mãe, visita nosso coração e ajuda-nos a acolher e nos comprometer com o reino anunciado por teu Filho e do qual te fizeste alegre propagadora com teu canto, o Magnificat. Roga por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.